escolha entre nós dois. Quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolha aí. Prova que me ama e larga dele e fica só comigo. Confesso que sou dependente desse amor bandido. Cheguei no meu limite, escolhe aí. Se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele. Faz amor na minha cama, depois fala que me ama. Mas à noite você volta e vai dormir nos braços dele. Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco a tudo e voltei por uma lua de mel. Se vira, invente uma história pra ele, me avisa. Só me fala o lugar que eu te busco. E de lá virei voltar, não importa o lugar, eu te assumo. Você com ele. Faz amor na minha cama, depois fala que me ama. Mas à noite você volta e vai dormir nos braços dele. Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco a tudo e voltei por uma lua de mel. Se vira, uma história pra ele, me avisa. Só me fala o lugar que eu te busco. E de lá virei voltar, não importa o lugar. Ciúmes, sei que sou seu amante, mas sinto ciúmes. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco a tudo e voltei, eu moro uma lua de mel. Se vira, invente uma história pra ele, me avisa. Só me parar no lugar que eu te busco. E te levo direto ao altar, não importa o lugar, eu te assumo.